A Light apagou a luz. E tem uma barricada do Black Block na Rio Branco com o Almirante Barroso. Rádio Interferência transmitindo em 100,9 para o Rio, Centro, Maracanã, Niterói. Transmitindo a manifestação dos professores em tempo real, também pelo radiolivre.org. Nem Marinho, nem Macedo, nem Ninja. Rádio Livre. Aqui todos lutamos juntos. Por isso te lutamos insieme. E se hoje tu sol sol? Aqui todos lutamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, então, tá tenso por todo o centro, não fique sozinho, tem resistência na Praça Gandhi, tem resistência no IFIX. E tem uma barricada Black Block na Rio Branco com o Almirante Barroso, pra quem quiser escolher de que lado fica. 100,9, interferência de volta ao ar, porra. Cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier... Aí galera, o choque tá avançando pela Presidente Vargas, esquina com a Rio Branco. Tá entrando na Rio Branco. Choque, choque, choque. Rio Branco com o Presidente Vargas. Afaste-se, corra para trás de barricadas, não fique sozinho. Cuando me despierto pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con mi... Para adivinhar com tranquilidade, uma rua que deve estar iluminada é a 1º de março, do avanço da polícia pelo Rio Branco, para contornar, para recuar, para não combater de frente. Corra para trás de uma barricada. Eles estão chegando pela Presidente Vargas, entrando na Avenida Rio Branco, agora. 100,9 FM. Sem jabá. sem patrão, sem bispo, um espaço anarquista. Olha só, invadiram o Banco do Brasil e a galera tá queimando o dinheiro do banco. Tem um... Meteram um ônibus contra um prédio no passeio, ao lado do clube militar. O dinheiro do banco tava lá trancado a 7 chaves, enquanto a Febraban e os bancos... Não escutam os trabalhadores. Agora ele foi queimado na rua pelo povo. Ao invés de comprar alguma coisa, pratique o escambo. Ao invés de ficar posando de babaca pra mídia corporativa, seja mídia, faça mídia. Faça rádio livre, pô. Pesquise sobre o rádio digital, DRM. Brasil.org. A escolha do padrão a ser adotado no Brasil é um assunto urgente e envolve a todos os cidadãos. 100,9 hoje, 91,5 FM, Ad Eterno, Rádio Interferência de volta à Poa. Son las señales de radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia, carteles de calle, no se conoce bien la situación, propaganda directo al cerebro. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Programadora Penilesca, relembrando aí que a gente não pode esquecer do que aconteceu com os professores na semana passada, que levaram porrada durante 2 dias dessa polícia covarde aos desmandos do insano de Sérgio Cabral. Isso tudo é fruto desse estopim, dessa falta de respeito, dessa galera que comanda o Rio de Janeiro com aqueles que educam seus próprios filhos. Os professores chegaram a entrar na Câmara, foram reprimidos, foram retirados de lá à base de jato d'água e bomba. E então, isso tudo é um refluxo daquilo que começou na semana passada e que vem de longa data com greve, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E em momento nenhum essa galera ou as instituições que as representam, como sindicatos, foram ouvidos, foram chamados para conversar, foram considerados. apenas um desmando equivalente à desapropriação que a FIFA e o COI estão fazendo da cidade do Rio de Janeiro para uso corporativo. Tá rolando fogo na barricada e tá rolando fogo no ônibus. Muita sirene. Fogo, muito fogo na Cinelândia. O choque tá atacando na Praça Grande. Suporte à Praça Grande. O choque tá indo pra cima na Praça Grande. Chega a informação aqui. Galera, Cinelândia em chamas, um ônibus, um carro, muita bomba, bala de borracha, estádio deplorável do nosso centro da cidade, isso é inadmissível. Eles colocaram grades ao redor da câmara. Penilesca, calma. Você também pode abrir voz daí. Se liga. Abre o microfone aí daí também. 100,9 FM. Também temos lente na Cinelândia. Qualquer hora abre. Tá muito difícil acessar qualquer conexão de lá. E óbvio que quando você fala em democracia pela internet, você tem que prestar bem atenção. Quem domina essas informações, para quem você fornece seus dados ao se comunicar. A internet é um meio proprietário, corporativo. O rádio, o ar, é um meio comum. Con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó un azurdo inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde presión de enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un portero por una zurda inmortal, con experiencia sedienta, la misión de llegar de cebollita, soñaba jugar el mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A todo quiere uno parado, parado. Parado se fue que coro. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella llena de gol y la meta. Y todo el pueblo que... muita bomba rolando no centro. Muita bomba caindo no centro. Fogo entre a Cinelândia e o aterro. Muita correria, a Light cortou a luz, o centro tá às escuras. Apagaram a luz na Cinelândia, galera. Ainda pulsa. O pulso não, ainda Presidente pulsa. Vargas no Rio Branco, tem policial encurralando o resto dos manifestantes que ainda estão por lá, que não se dissiparam. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Quem tiver por ali vai pro IFIC, sai da Vargas. Anemia. Em outra altura da Rio Branco tem dois ônibus bloqueando a passagem da rua pegando fogo, faringite, cada um em uma pista. Gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. 100,9 FM, lembrando que os ônibus continuam pegando fogo na... Na entrada da Rio Branco, a Light cortou mesmo a luz. O local tá às escuras e a galera tá tacando fogo nos ônibus. Muita gente correndo. Galera, vai pro IFIX quem tiver por aí. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulso. Os ônibus completamente incinerados na Cinelândia, a luz voltou e agora tá rolando choque de polícia com manifestante. Polícia jogando bomba pra variar. Também na Rio Branco, inúmeros ônibus abandonados, alguns de motor ligado. A movimentação policial na Presidente Wilson com o general... General Molina, Molinara, enfim. Também movimentação grande de policiais, até do choque. Lembrando que em um dos ônibus a galera que botou fogo era uma galera que tava com máscara e algumas outras com máscara de gás também. Todo mundo escondendo o rosto. A polícia tava encurralando os manifestantes contra o ônibus que tava pegando fogo. .9, uma rádio livre. Enfim. Corta comendo no centro da cidade. Teve truculência na Praça Gandhi. Agora tá. Tem ônibus queimado na Rio Branco. Confronto choque com Black Bloc, mais de 20 bancos quebrados, queimaram o dinheiro do Banco do Brasil. Maneiro que a galera não saqueou, ela queimou o dinheiro. Isso tem um significado muito interessante. E a informação que chega é que boa parte do centro está às escuras. Ah, tem alguns lugares que está voltando. Tem lugares apagados. Também as câmeras estão bem travadas assim. As câmeras do próprio governo estão caindo toda hora. Não tem estabilidade. A gente acredita que isso aí seja alguma forma de inibir informação. Rádio Interferência, Rádio Livre. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. En los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Catachonda, catachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Así se baila como bailan los pobres. Catachonda, catachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Así se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la... Muita bomba ainda explodindo ali no entrancamento do Cinelândia com Aterro. A galera tá tentando se reagrupar na Cinelândia, não tá conseguindo. Estão apagando os focos de incêndio gerados na Praça Grande, dispersando com muita bomba e muito tiro. A galera tava quieta, a polícia chegou metendo bomba, não tinha ninguém fazendo nada, não tinha ninguém, nenhum ônibus ainda pegando fogo, já tinham apagado o fogo do ônibus. E agora a polícia chegou distribuindo bomba pra tudo quanto é lado. Todo mundo saiu correndo, dispersou completamente a manifestação. E agora a parada tá embaixo de fumaça. Descomunal a quantidade de fumaça no centro da cidade, de não conseguir enxergar prédio, de não conseguir enxergar o outro lado da rua. É um despreparo completo. Cinelândia em chamas, no entroncamento entre Rio Branco e Aterro. Cem vírgula nove, Rádio Livre, faça mídia. Se você está pelo centro agora, agrupe-se, procure uma das rotas de fuga segura. O caminho para Lapa está sitiado. Vá para o IFIX. Rádio Interferência, uma rádio livre. O coro tá comendo no centro. Estão com várias informações. Que procurar apresentar rotas de fuga. Não fique sozinho, agrupe-se. A informação que chega é que a polícia está dispersando os manifestantes e está bem difícil chegar informação em vídeo, qualquer coisa diferente da mídia corporativa aqui. Se você está na Rio Branco, evite o caminho para Lapa ou vá lá por trás. Pela Gomes Freire, mais Beat e a Evaristo da Veiga. Conflito intenso na Praça Grande. Galera, quem tiver à toa, quem tiver com medo, quem tiver sozinho, dirija-se ao IFIX, no Largo de São Francisco. do lado da Uruguaiana. É, chega a informação que o único ponto mesmo aberto para receber os manifestantes é o IFIX. Vamos ver se tiver alguma outra informação interessante localizar para quem está na manifestação. Está chegando a informação que tem bem mais de 50 mil pessoas espalhadas pelo centro. Procurar pontos de reagrupamento para que a galera não fique sozinha à mercê dessa polícia fascista, desse governador sem mãe. É importante salientar que não dá pra cair nesse jogo da mídia corporativa como se isso fosse em atitude de vândalos, porque os professores foram subtraídos do seu direito à livre reunião e à liberdade de expressão e foram retirados da ocupação que havia em frente à Câmara à base de jato d'água, da mesma forma como nos anos 20 foi derrubado o Monte do Castelo. Então, isso é importante separar bem o joio do trigo, de quem são os vândalos, quem são os filhos da puta, quem é o inimigo público. Tá uma correria na Presidente Vargas. A polícia tá buscando manifestantes dispersos. Tá procurando encontrar neguinho com máscara isolado e meter bronca pra poder enxertar a prova, poder fazer prova. Essa é a polícia que protege seus filhos. Revolte-se. Essa é a polícia que bate nos professores dos seus filhos. A polícia tá indo pra Lapa, pela Santa Luzia. O couro vai comer pro lado da Lapa. Se alguém tiver alguma informação de como tá no Largo da Lapa, a gente tá sem imagem aqui. muita bomba na Santa Luzia, polícia evoluindo, rumando pra Lapa, evitem a Santa Luzia. Galera que tá na resistência aí, é hora de uma barricada pro pessoal ganhar tempo. Pra evitar a proximidade, evitar que eles disparem aquelas famosas balas de borracha. Pelo fim da PM, pelos direitos dos professores, você está ouvindo uma rádio livre, 100,9 FM. É, realmente tem muita polícia indo pra Lapa, galera. Pela Santa Luzia. Desvio de rota. Não cai nessa cilada aí. Na hora de dispersar, nunca fique sozinho. Agrupe-se, interaja com as pessoas. Mesmo que esteja procurando algum coletivo para retornar para sua casa, não fique sozinho, você pode ser pego de bode expiatório, tudo que eles precisam para entregar para a Globo fazer essa pouca vergonha, essa sacanagem que ela faz com o povo brasileiro durante esse tempo todo. Desligue a Globo mente, a Globo manipula, a Globo exerce controle social e negocia seu banco de dados. Você que está no centro, na Cinelândia, 100,9, estamos no ar novamente, Rádio Interferência, cobrindo a manifestação dos professores. A polícia avança pela Santa Luísa rumo à Lapa. Organize-se, não fique sozinho, resista. Tem o chat pelo radiolivre.org para mandar informações. Também temos o e-mail interferencia@riseup.net. Se você está acuado, se está sozinho, se está com medo, dirija-se ao IFIX, no Largo de São Francisco, perto do Largo da Carioca, Instituto de Filosofia e Ciências, Ciências Sociais e História da UFRJ. O espaço lá está aberto para receber manifestantes. Se você está pela Lapa, tem algum ferimento, dirija-se à Cruz Vermelha. Dignidade aos professores. Fora Cabral, fora Paz, fora Cláudia Costin. Jason is drag. Tropa de choque continua se movimentando em formação em direção à Lapa. Pra galera que tá reunindo, pra galera que tá se rejuntando na Lapa, tá se recompondo. O choque está a caminho em formação. A Tami acabou de chegar da Cinelândia, daqui a pouco ela vai dar um depoimento aí do que ela viu lá, que colou lá no final da tarde, vai falar aí com a galera. Por enquanto, rota de fuga, corra pro IFIX. Vamos lá, se você está na Cinelândia, você pode ir pela 13 de maio, chega na Uruguaiana, vira esquerda na 7 de setembro, ou na seguinte, na ouvidor, e cai lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. É um espaço público que está aberto para receber manifestantes. Rolando muito tiro, galera, no caminho pra Lapa, muito tiro na Santa Luzia, muita bala de borracha. Você já levou um tiro de bala de borracha? Colhe na interferência, dê seu depoimento. 100,9, uma frequência livre. Esse é um dia histórico para a Rádio Interferência, que depois de mais 2 anos, primeira vez que a gente está emitindo o espectro novamente. Queria agradecer a toda a galera que contribuiu. A Rádio Interferência de volta, interferindo no meio, um canal livre de comunicação, não hierárquico, não representativo, embasado na Praia Vermelha, na UFRJ, desde 1985. É comunicação livre, quem quiser colar na grade, toda quarta tem reunião. Então, o choque cercou a Praça Gandhi e a resistência está em frente à Lapa, em frente aos arcos da Lapa. Tá, a polícia está avançando pela Santa Luzia, mas o lance é reagrupar na Lapa e procurar se proteger para trás, para o caminho da glória. O resto do centro está bem sinistro, a Rio Branco está bem complicada e está bem vazio, assim, então está muito perigoso de você ser pego como bode expiatório. E plantarem alguma prova em você para justificar qualquer tipo de ação truculenta. Fique esperto. A polícia usa táticas que você desconhece. Rádio Interferência, uma rádio livre, 100,9 hoje, 91,5 Ad Eternum. Estão rolando helicópteros na Lapa. Quem tiver pipa, solta a pipa. Se a chuva parou, é óbvio. Amigos burrando tempo, pede a tua vida, dão comigo, treta arranjar. Inimigo seu, você. Paz por todos, estamos de garras mesmas das. De que adianta arranjar, treta comigo, se sou inimigo e seu inimigo. Estamos todos por baixo das mesmas garras. A Lapa tá às escuras? Chega essa informação, vamos confirmar. Percebeu um confronto não corporal dessa manifestação, é a forma como as grandes corporações de telecomunicações sucumbem e fecham seu sinal, apoiando um regime fascista de Sérgio Cabral, que espanca professor, que combate todo tipo de oposição com truculência, que centraliza o poder e que maltrata o povo e some com as pessoas. Tem vários presos. Vou levantar a informação se estão na quinta, provavelmente na quinta. Gomes Freire com Henrique Valadares. Tem que verificar se tem algum professor preso. Isso é muito importante. E a Lapa tá às escuras mesmo. Tem menos luz, tem alguma luz na Lapa, mas tá bem sinistro. De qualquer forma, é a resistência, agrupem na Lapa. Quem tiver perdido pelo centro, tiver acuado, corra para o Fix no Largo de São Francisco. Rádio Livre. Acabamos de descobrir que o Google sumiu com o bonde que passava em cima dos arcos da Lapa e sumiu com os arcos também. Morte ao Google. Falando morte ao Google, só da Zoom aqui que aparece. Calma, cara. Aparece aonde? Não está aparecendo. Só no bonequinho. Galera, quer ver os arcos? Quer ver a história do bonde que passava ali? Vai no bonequinho. Morte ao Google. Morte ao Facebook. Fim da PM. Bandejão na UFRJ. E dignidade para os professores. Resistência na Lapa, polícia evoluindo pela Santa Luzia. Ataque sonoro rolando na interferência, um disco punk de 84. Encontra com o patrão um carro e outro. amanhã ele pega pilotado direto pro trabalho pra ganhar salário. Chega atrasado, seu salário é estimado, patrão grita bem alto, vai ser descontado. No dia seguinte eu nem conta com... Aí o choque tá perseguindo as pessoas de moto. Tem muitos ônibus em chamas. E tem um ônibus queimado na Lapa. Informações chegando em tempo real. 100,9. Resistência na Lapa. É. Aí vai rolar show do Planet Ramp lá na Lapa, hein? Galera tá queimando tudo. Vamos pra lá, partiu. Show do Planet Ramp em homenagem aos professores. Corra para a Lapa. 100,9 FM, Rádio Interferência. Bombas do passado, ressecando o sintoma, e as bombas do futuro que vão refletir. Bombas do passado, ressecando o sintoma, e as bombas do futuro que vão refletir. Já a humanidade está toda se importando com o que acontece com a terra em desvendando. Já a humanidade está toda se importando com o que acontece com a terra em desvendando. Não pode ser assim, não podemos desistir, que as bombas do futuro já estão aqui. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. Cacá, Binha, Gregory, entre em contato assim que possível. 100,9 FM, Rádio Interferência, Rádio Livre. Galera que está no campo da interferência, manda um SMS, comunique-se, dê sinal de vida. Tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A humanidade tem é que lutar para impedir a guerra nuclear. A frequência livre na manifestação. O choque está chegando na Lapa. Bastante moto do choque. Pois é, a polícia tá indo em direção da Mente Sá. Pode ser que esteja indo em direção à Quinta. Vamos procurar saber como é que tá a coisa na Quinta DP. Gomes Freire com o Henrique Paladares. E qualquer informação sobre aonde agrupar, como resistir, manda aí. Retransmitimos 100,9, uma frequência livre, rádio interferência, radiolivre.org, tem o chat para informações. Viaturas do choque pela contramão na Riachuelo. A Lapa mantendo sua tradição, fecha tudo, mas não fecha boteco. Tem boteco aberto na Lapa para quem quiser refrescar, tomar uma água antes de voltar pro confronto. Tá aí, ó. Resistência alcoólica. Lembrando que essa história não começou hoje, ela já vem de meses, com o descaso, com a educação, no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Semana que vem, semana passada, os professores foram dispersados com jato d'água da ocupação em frente à Câmara dos Vereadores. Então, tudo isso é um refluxo, é um ato que já permanece há meses, tentando mudar a história da educação no Rio de Janeiro, enfrentado com truculência pela polícia do ditador Sérgio Cabral e sua trupe de mega assassinos, de quadrilheiros, de vagabundos. Trupe que contém Pezão, Eduardo Paes, Cláudia Costin, Aiko Batista, todas as empresas que acabam com o X. A polícia tá na repressão no Bar da Cachaça, galera. Resistência no Bar da Cachaça. Estão levando neguinho em cana. Cola no Bar da Cachaça. Provavelmente eles vão andar pouco com essa figura, eles vão levar ali pra Quinta, que é do lado. manifestantes sem máscara sendo levado em cana. Vamos ver se a gente consegue identificar o carro da polícia. Tá ali, ó, 521633, tá escrito do lado. Tá levando o manifestante em cana. Repassa essa informação. Vamos vigiar essa viatura para que não aconteça o que aconteceu com o Amarildo. Que ele seja levado a alguma DP e não a alguma UPP. Estado de sítio. Estado controlado por um governador ditador. Estado centralizado. Estado entreguista. Estado desapropriado pela FIFA e pelo COI. Fora Cabral, fora toda essa corja que corrobora com essa formação de quadrilha. Dignidade aos professores. Rádio Interferência, uma rádio livre, 100,9 FM. Nesse momento estão sendo levados dois manifestantes do Bar da Cachaça na mesma viatura. Mantido um costume da ditadura de levar para averiguação. A polícia tem direito de levar qualquer cidadão para averiguação na delegacia policial. E sem flagrante, sem nenhum tipo de alegação ou atitude suspeita, dois manifestantes estão sendo levados agora. E essas são explicações do próprio capitão. Então, dois manifestantes presos no bar da cachaça devem estar sendo conduzidos, como diria o policial, para a quinta DP, na Gomes Freire. Vou acompanhar essa história. Alguma lente na Gomes Freire, na quinta DP? Então seria interessante saber como é que tá a situação lá no IFIX. Tá todo mundo na tranquilidade. Quem tiver no IFIX, comunique-se. interferencia@riseup.net pelo bate-papo do radiolivre.org. Informação que chega é que tem um professor detido. Professor detido dentro do ônibus. E tá sendo levado. Tá sendo detido de dentro do ônibus. Professor. O IFIX fica próximo da Avenida Passos, próximo da Uruguaiana. Correndo agora uma resistência em volta do ônibus onde o professor está sendo detido até agora sem nenhuma explicação. Aglomeração, tumba resistência, o pessoal sentou em frente ao ônibus pedindo liberdade. Palavras de ordem. na Mendes Sá, ali perto do Bar da Cachaça. Depoimentos de pessoas no ônibus que não, sem motivo algum, entraram e queriam levar, mas parece que também já tem advogado da OAB. Acompanhando aqui ao vivo pela internet. É isso. 100,9. Rádio Livre, Rádio Independência. Fora Cabral, fora Paz, fora todos vocês aí que lutam contra a população. Ainda bem que está com Gomes Freire, o professor está sendo preso para averiguação. Estava dentro de um ônibus e tem resistência em volta do ônibus, tá? Quem tiver aos arredores, cola lá. É mais uma sacanagem da polícia do Sérgio Cabral. 100,9 Interferência FM, transmitindo para todo lugar pelo radiolivre.org, através de uma rede proprietária e pseudo-democrática, a qual chamamos de internet. Continua a resistência contra a prisão arbitrária de um professor na Lapa. Tá rolando na Mendes Sá agora. E tem dois manifestantes presos que estão sendo conduzidos para a Quinta DP. Vamos lá com mais punk rock. Los Psychos. One, two, three! 100,9 FM, uma frequência livre. Interferência, uma rádio livre. Rádio Interferência, uma rádio livre, 100,9 FM. Transmitindo a manifestação dos professores. Agora que estão vendo a revolta da galera, a prisão arbitrária de um professor na Lapa. Tiveram mais dois manifestantes presos. Tem manifestação em São Paulo de apoio aos professores. Valeu, galera. Essa onda não pode parar. Chega a informação de uma pessoa morta. A gente não sabe se é na Ataúfo, Porto Alegre, ou se é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos apurar isso aí. A Maria deu o que não falta. Não fique sozinho, agrupe-se. Recolha o IFIX. Comunique-se, confraternize. Converse com as pessoas ao redor. Não fique sozinho. Você pode se tornar um bode expiatório da polícia do ditador Sérgio Cabral. Se ele bate em professor, imagina o que vai fazer com você. 100,9. Uma frequência livre. Do centro ao Maracanã, a Petrópolis, a Niterói. Cobertura em toda a área da manifestação. Informações e interferência arroba riseup.net. Tem o chat também do radiolivre.org para mandar qualquer novidade. O microfone está aberto para retransmitir as pessoas que estão reivindicando seus direitos. Uma série de bancos queimados, dinheiro queimado no Banco do Brasil, morteiro na EBX, fogo no clube, militar, vários incendiados, tudo isso um refluxo da barbárie que a polícia do Sérgio Cabral fez com os professores. Mais na Lapa, na hora, agora, duas bombas, o choque arma, Gomes Freire. Cuidado ao recuar pela Gomes Freire, que você vai parar na quinta DP diferente, você pode ficar encurralado. Não fique sozinho. Proteja-se. Não tem outras bases que não o IFIX para ficar em segurança, valeu? Quem puder informar alguma coisa, programadores da manda SMS ou então interferência arroba riseup.net. Pessoas que estão dispersando em virtude desse confronto no caminho de volta, procure não ficar sozinhas. A polícia tem seus próprios métodos. Silêncio, uma rádio livre. Depois de 2 anos, voltando a emitir espectro. Raico Batista. O resto do sono que... A reclusão social, o Paz, o Cabral, o Pezão, a Coxim, essa galera toda pra coquizado, valeu? É uma verdadeira reclusão social. O choque imita o Papa e passeia de coisa da Lapa. cidade foi tamarrão. Tama lo mordito, tama todo en abril. Mata, romper e incendiar. Caramelo, chocolate, ese camión. Tirando na Mendes Sá, inclusive na galera que tá frequentando os bares ali, ainda estão resistindo à resistência alcoólica da Lapa. A polícia, bomba de borracha. Atirando nos bares, as pessoas em geral, sem nexo, sem coordenação, sem treinamento, sem nenhum respeito, considerando essas figuras se respaldam nessa parte e esquece que eles são seres humanos e que eles são oprimidos, que eles são explorados e querendo combater o bandido, eles acham que é o mesmo tratamento que tem que ter com essa galera que educa os filhos deles. Chega a informação de 14 deles, vamos saber pra onde eles vão, Penny, pra comunicar aí pra resistência, pra que cole junto, defensoria pública, galera que faz essa, dá esse respaldo jurídico aos manifestantes, pra que possa direcionar também. Mais bomba da bomba na Lapa. 100,9 Rádio Livre. Nem Macedo, nem Marinho, nem Ninja. Livre. Retornam as bombas na Cinelândia também. A gente tá buscando alguma lente lá, do lado. A gente quer saber nos arredores do IFIX. Se no IFIX tá tudo tranquilo. Você nas manifestações passadas. Como é que tá a coisa lá? Esperamos que o diretor do campo, cara, que controle a situação lá, porque ele é autônomo. Pra liberar ou impedir a polícia de entrar no campus. Então pedimos levantar o nome dele aí. para que não deixe a polícia entrar no campus. Se o diretor do IFIX não gostar e quiser bater um papo, o microfone tá aberto. Isso é uma rádio 1,9 FM. Interferência. Então, chegando aqui o diretor Hélio Santana. Tá aqui o e-mail dele: msantana@ifix.ufrj.br. Ok? Solicitar para que ele receba bem os manifestantes. Escreve para ele. Eu tenho certeza que ele vai ter uma ótima manhã e saber que ele... muito assim, importante e vai sentir muito prestigiado aí de mensagens. Valeu, manda pra ele aí proteção aos manifestantes no IFIX, fora a polícia dos campi da UFRJ, fora a polícia da universidade pública, fora a polícia do conhecimento. Não tem linguagem, não, fora a segurança armada da Praia Vermelha. Fora a segurança armada da UFRJ. Vão aos Jogos de 2016. Rio Livre. Viva a Vila Autódromo. Viva a Aldeia Maracanã. Fora Marim. CBF Livre. A CBF é do povo. Presidente do Monte de Santa Teresa. Tem dois ninjas sendo revistados. Eles encontraram um Windows e um Mac. Eles estão sendo detidos por porte ilegal de droga. A ocupação continua na Cinelândia. Toca reunir. Por hora está cá, vez ou outra a polícia solta uma bomba ou outra. E é interessante resistir, a ocupação continua. O choque tá chegando na Lapa. Agora são 22h36. Você que está, proteja-se, agrupe-se, resista. Continua a ocupação na Cinelândia. Já o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no Largo de São Francisco. Para os vislumbrados da Globo aí, o IFIX fica e aonde aconteceu o casamento da dona Baratinha. Uma galera colando de volta, se reagrupando na câmera. Essa informação do choque na Lapa já aconteceu, o choque já chegou, o choque já tá todo espalhado na Lapa. Eles tiveram um professor dentro de um ônibus, mais dois manifestantes no Bar da Cachaça. E aí, não fique sozinho, não dê bobeira. As pessoas do CEP que estavam no bloco pra vazar que o bicho tava pegando. Só que isso não é uma atitude muito de Black Bloc, então é de se desconfiar. Verificar se não é pra dispersar, pra confundir. Da mesma forma que eles interferiram no 3G, que eles interferiram na Light, eles com certeza estão infiltrando pessoas pra bagunçar, pra desarticular qualquer tipo. Tem três pontos interessantes pra se agrupar. O primeiro é o IFIX. A Cinelândia da segue ocupada. E outra, esse é pra quem tá machucado, pra quem tá ferido, procura lá o Inca, a Cruz Vermelha, tenta socorro lá na Beneficência, de socorrer quem eventualmente tenha sido atingido por uma bala de borracha, esteja sofrendo consequências do gás, da truculência da polícia do ditador Sérgio Cabral. Resista, não vá para casa sozinho, agrupe-se, sem vir a Rádio Livre a serviço dos professores. 100,9, manifestação dos professores. Alô? Queremos saber onde estão de Aço e Loba. E Camila, que sumiu de novo. Camila tá na manifestação, sumiu de novo. Polícia na câmara, galera. A interferência vai à cobertura. Nessa cobertura da manifestação dos professores. Vou passar informações aqui. A 9 FM também pelo radiolivre.org e pela rede proprietária a qual chamamos de internet. Vamos buscar informações para ver se o campo está aberto, está recebendo aqui. Quem tiver reprimido, acuado, solto pelas ruas do Rio, dirige-se ao IFIX no Largo de São Francisco de Paula, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, autônomo. E a gente já solicitou muito encarecidamente ao diretor do campus que não deixa a polícia entrar. patriota, abogado, maestro, quichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada, les voy a dar una pela para que vean que gas pela, nuestra bandera desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se active. Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torres Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puerta de Tierra, Santurce, Monacillo, Urbanizaciones, Caserío. El FBI se jodió, la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, tiro, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea, les los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, odios brutos, la calle 3, compi, hay que ser astuto, cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas, se quedaron mamándose, un gobierno que permite esto, chorro de puerco, son todos unos insectos, y por eso protesto, protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Martiembre 11, dice, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre, hay muchos tiburones, 25 es el calibre, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Galera, várias pessoas de com Henrique Valadares, com a relação, no Resistência lá. Pessoal da Defensoria Pública, OAB, por gentileza, 100,9 FM, uma rádio livre. Donde hace frío, pa' los del norte dio las ventas, White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico en el Caribe, 100x35 es el Caribe. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico en el Caribe, 100x35 es el calibre. Aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o... se respeta o se te respeta, puñeta, a fuego, calle 13. Várias bombas na mão das pessoas que sobraram da ação. Por hora na Cinelândia tá tranquilo. Quem quiser reagrupar, cola lá. Resistência no IFIX. Quem tiver acuado, tiver sozinho, cola no IFIX no Largo de São Francisco de Paulo. Someone really should have done. Well, if you have, it's your own fault, really. 16, the bus car!